8. Gespräch A. Ouve lá, Luís. A que horas abrem os bancos? Acho que abrem às 8:30. Gespräch B. Desculpe, a que horas fecha o correio? Às 7 da tarde. Gespräch C. Vamos depressa, que o comboio chega à 1:45. Ainda temos tempo. A estação é já ali. Gespräch D. Quando é que vocês vão almoçar? Vamos almoçar à 1:00. Gespräch E. A que horas é o telejornal? É à noite, às 8:00.